Tráfico Luiz Felipe Racionais, chama táxi. O 298 da Azul, no solo agora o 03, vai livrar na Lima e antes de ingressar no pote, 121 no decimal 9. Antes dessa 3.000 pés, 3.663. 3.000 pés, 3.663. Vitor, mantenha as condições visuais. Foi na proa da rotatória, chame de descida. Quilo a 3 da TAM, mantenha 3.000 pés, mantenha espera sobre Simbra, aguardando liberação de pista. Gente, manter a espera sobre Simbra, 3663. Controle Salvador, Azul 9131, bom dia. E Azul 9131, identifique, chegada Mari, e se mantém o 050. Escura a Mari, dá para o 050, Azul 9131. Em condições visuais, quilo Papa Vito. Ajuste no 022. Adicionar bom táxi, então sai até. Azul táxi, após ponto de parada 17 para a Cris. Voo 922, identifique. Chegada Mari, desse mantém o 060. Voo 060, na Mari, voo 922. India November Alpha, frequência livre. Saudação 225, confirma a saída prevista para o mesmo, para Brasília. Brasília, Arbor Elefa. Arbor Elefa. É, a presença falou negativa Renale. Orbanita. Autor autorizado, ingresso é porta aérea e pronto, cabeceira 17. É 3304, identifique, dê se mantém o 070 na chegada bom. 070 na chegada bom. A princípio, se tudo correr bem, a infra aero liberar 16. Ciente, só vai ser o número 4 na aproximação quando liberar 10. Número 2 na aproximação, 9131. Gol 922 é o número 3 na aproximação. É, entendido, solicitando acionamento, a livre acionar é portar, como é que tá? Recebo 7000. Não, abaixo do 3000. Tenho espera sobre Simbra, um Airbus 320 a 3000 pés. Salvador Azul 9131, solicita após etapa manter essa proa 040 e terceiro que está o localizador nessa proa, possível? Tá livre. Obrigado. Então 3663? Prossiga, senhora, sua escuta. Direita para 2000 pés, está autorizado prosseguir final e LS no zero, pista liberada. Gente, efetuar mais um ajuste em órbita então e autorizado ILS para o 190, está 3663. Afirmativo. Bravo Luiz está agilizando o cruzamento, curva esquerda, agilizando o cruzamento da 1028, reporta sobre a pista. Mantenha escuta e aguarde tentar puxar. Autorizado ingresso, a porta aérea e pronto, terceiro no 7. Avião 31. Prossiga. Isso, diretor radar, sequenciamento. senhor vai manter, o senhor tá com pro agora 045, mantenha, só vai cruzar o lote. Seu número 2, número 1 tá se enquadrando agora para a final. O senhor fica limitado por 1 minuto nessa proa, se perder contato, curva direita duna para a final. Afirmativo, 1 minuto nessa proa, se perder contato, curva direita duna para a final. Azul 91, 31, vai passar o lote. O senhor vai descer e manter 4 mil pés. Para 4 mil inicialmente. Está totalmente visual no setor. Se quiser se permitir, a gente desce para 2 mil. Não, tem um tráfego visual à sua esquerda em 8 milhas. Vai cruzar sua proa. Está descendo para 1.500 pés. Sim, a gente tem ele no esquerdo aqui, à nossa esquerda. Obrigado. O 1922, vetor radar sequenciamento, mantenha a proa 040, limitado localizador. Eu desço, mantenho 050. Pro 040, descendo para o 00, limitado pelo localizador, 922. 3663 da TAM, complete final, torre 186. 186, obrigado, bom dia. Yeah. Torre Salvador, bom dia, TAM 3663, passo agora externo, baixo travado visual da 00. TAM 3663, vento 110 graus, 089, autorizado pouso, pista no zero. Pouso autorizado no zero, TAM 3663. Na proa de duna, só desce a 2 mil pés, está autorizado o final ILS e após estabilizado. Quando estiver na proa de duna, desce para 2 mil pés, autorizado ILS e após estabilizado, 9131. Quando a gente puder descer, se eu puder permitir que a gente desça logo, para nós é melhor. Não entendi. Se a gente puder iniciar a descida agora para 2 mil. O azul? Isso, 9131. Livre? Obrigado. Bravo, Kilo East, em condições visuais, corredor forte na minha escuta. American 9 is still clear, taxi via April 1, Indian Alpha, Old Point, Runway 10, Tower 118, Decimal 6, Altimeter 31022. Okay, we'll go Apron, India, Alpha, Old Point 10, and over to Tower. American 9, 1023, na remota 13, assim que o Boeing da América livrar a retaguarda, autorizado, chantar. Colega da América, energia 3, controle Bola 922, pode descer? Controle Bola 922, pode descer? Luno 922, desça para 2 mil pés, QNH 1022, autorizado final do procedimento ILS, reporte estabilizado. 2022, vai reportar estabilizado. Desce, Azul 9131. Azul 9131, chama de torre 1118, decimal meio. Olá, senhorita, 1118, decimal meio. Até a próxima, muito obrigado. Gol 922, localizando. Ciente, Gol 922, reporte estabilizado. Está estabilizado já. Ciente, Gol 922, aguarde. Vitor Charlie Hotel, vento 120 graus, 089, autorizado a decolar, piso no Sérgio. Estou recebendo para a rotatória. Papatango, Kilo Papá Vitor, chame torre, 118 decimal meio. Está confirmando, você acha que ele tem esse outro dia? 089, autorizado pouso, pistão 0. Sim, pouso, pistão 10, azul 9131. 3663, solos 23, solo 21 decimal 9. 319. TAM 33004, reduza a velocidade para 1709. 179-3304. Salvador, bom dia, 63-92-57-3-1-5-0. O Xané 6312, a senhora identificação, autorizado chegada a Mari, desça para a gente, voo 050. 050, precisa pela direita de 6312. Xané 6312, mantém o perfil de chegada. Será o perfil, deixamos o 050, né? Olha, hotel da Cláudia 23, controle em 2018. 18,6 agora, obrigado. Foi Salvador, gol 922, estabilizado ele é. 922, continua a aproximação, informarei pista livre. Ele vai estar com o guarda pista livre, 922. 820, hotel, decolado. Patango. 08, hotel, obrigado. Confirma o vento. 140 graus, 08 mais. Obrigado. Condições visuais no corredor até a 1.000 pés, reposta no farol da barra. Parar no farol da barra, hotel. Queda, final de 3 milhas. Uf. 360 pela esquerda, bicho. Só atingir 4.000. TAM 3304, desça para 2.000 pés, ajuste 1022, autorizado final do procedimento ILS, reposta estabilizada. 2.000 no 022, reposta estabilizado. O hotel, acho que a Zulu confirma o horário do plano. Desça para nível de voo 050, ajuste 0022. Na última, nós vamos prejudicar. 121, ciente, solo 25, ao livrar à direita, solo 209. Vai direita, sala 209, 1931, informa, tanto ali na Foxtrot como aqui perto da cabeceira oposta, bando de urubus girando bem exatamente em cima da pista. Obrigada, você também. Salvador, round about the mine, yeah. American 90, call tower, 118, urubus girando sobre a pista em torno de 20 a 30 pés. Ok, Sérgio, prazo. Dois, dois. Inicia remetida. Urubus sobre a pista, 1028. Sai para 2.000 pés, chama controle, 1028. É, está iniciando a remetida. Vai chamando 08, obrigado. American 980, Roger, maintain position. Roger, hold position, American 980. O Kilo Papa Vitor, autorizado final no 7, reporta curta final, pré-checada. Ok, na final, observando a revertida da aeronave, aparece o Kilo Papa Vitor na final da 1-7. Sobre Simbra, padrão conforme pela esquerda. Devido agora que está impraticável, devido a excesso de pássaros sobre aeródromo, dificultando a aproximação na pista 1-0, ok? Sim, a gente vai fazer espera em cima, confirmando pela esquerda. Afirmo. Colégio. Foi informo o Urubu exatamente sobre a pista. Vou fazer uma revisão com o fiscal de parte da Praer. E assim que ela estiver disponível novamente para a operação, vai decolar o seu nível médio. O 7 está liberado. Voo 922, suba e mantenha a altitude de 3.000, suba e mantenha 3.000, curvando agora pela esquerda. Pela esquerda, assim, de 3.000, voe para Pelo na chegada Bonf, para a espera. Ô, é. Rodrigão, 35217, minha pista 17, está liberado? Eu acho que ele confirmar com a torre. A princípio está operando normalmente, aguardando 35217. 922, copiou o controle? Controle 922, atingiu 4000, remetido do procedimento WISC, vai seguir para pela, é isso? Matheus, desça então para a altitude 3000, 3000, com curva pela esquerda, vou ir para pelo, da chegada pelo, para espera na posição pelo, voo 922. Gente, vai fazer curva pela esquerda, pelo, fazendo espera na posição pelo, o voo 922. Vitor Charlie Hotel, informe a Pro Ideal para a localidade. 293, confirme. Submantém nível 05 na Pro Ideal para a localidade prosseguindo direto. Submantém nível 05, informe se estimado para pulso. Autorizado da track, está acelerando o corte de frequência, por favor, Vitor. 20, o Vitor Charlie Hotel. Copiado, reporte nivelado. 345, a Vitória copia? Afirmo, copia. 35345, autorizado Vitória no 380, perdido 44, recorda 190, curva à direita, nada é, o Leda eu desci. Controle 120, decima 80, aciona 5023. Afirmativo, está autorizado o trip 5345380, ou PZU 44, Vitória 90, da Euleda, 208-5023. Trip 5345, correto, chama o chamará. Salvador, chama 6225, solicita autorização de tráfego, está sem idade leve. Charme 225, autorizado Brasília, no 320, upper whisky 10, decola 10, curva à esquerda, na borba, direto Nizza, controle 1208, aciona 5032. Autorizado para Brasília, nível 320, pista 10, curva à esquerda, saída da borba, Nizza, após upper whisky 10, até formar os destinos, controle 1208.5032. Imagina. Controle igual 922, faz órbita em pelo, em balde 160 pela direita. Matheus, conforme a carta, igual 922, pela direita. Gente, igual 922. A aeronave na escuta do controle, a pista 90 está impraticável, ainda a administração da infraero não deu uma posição quanto à liberação. Será acionado os bombeiros para espantar os pássaros, assim que tivermos uma informação mais precisa, passaremos aos aeronavegantes. 304, Norte, Rota Oscar Zulu. Zulu, controla Norte, pode ficar. Bravo, Yankee, livre acionar, a porta. Melhor em TAP, temos aeronave que está próxima à duna, que irá prosseguir para pouso, ok? Passa em TAP, 6392.